controle 19 decimal 8. Autorizado 37 para a Rússia, terminou 37, escola da 22, mantém a prova até 22, escola 26, Daron Caju. Escola 47, seu transporte, o ponto de volta no 192, chegou 1192, cotejamento correto no portão 8, reporte para o pushback, acionamento. Sapatango, Oscar Romeo Golf, desça para nível de voo 050. 050, Oscar Romeo Golf. Argentina, 1910. Call tower, frequency 118.95. 118.95, Argentina, 1910, thank you, good night. Voo 9750, desça para 2000 pés, o ajuste no 012, autorizado a final LS do loop, isso é 28, reposta estabilizado. 2000, 612, reporta aí. 910. Boa noite, continue approach, report runway in sight, runway is wet, altimeter setting 1012. Roger, 1012, runway in sight, wet runway, Argentina 19012, 1H. Go, you go, 1192, 08, pushback, acionamento. Voo 1192, no 8 autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Reporte táxi, 1192. Controle, Salvador, Oscar, Romeo Golf. Oscar Romeo Golf, prosseguir. Informo, não sabe de um alagado aí atrás, poderia informar a chegada prevista após a chegada aqui? E Pete, o Zan prossegue no ILS Zulu, da pista 28. ILS Zulu 28, ok, obrigado. Para o Otávio, chegou no 192 com 063 da bordo, 3 horas e 6, estou terminando o máximo de passeio. Confirme, PLD? 063. É 1192, autorizado o táxi até o ponto de espera da 28 via pátio 1, pátio 3, quilo, alfa. Reporte no ponto de espera da Golf, pronto. Via pátio 1, pátio 3, quilo e alfa, ponto de espera, quando é pronto. Solo Salvador, bom dia, Azul, Alfa e MCR. Alfa e MCR, não te escuta, bom dia. É, só pra chefe de rádio, como me recebe? Alto e claro. Ok, obrigado. A gente é no 1910, on the ground at 50, vacate runway by left. Taxi de Alfa, maintain before taxi Juliet. Leave runway via Delta e maintain before Alfa. Affirmative, Delta, taxi Alfa, maintain before taxi Juliet. Taxi, what's that? Voo 9750, complete na aliança do Luxo, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, tem um bom dia. Bom dia. Papatango Oscar, o meu Golfe, desça para 2000 pés, o ajuste no 0012, autorizado, assim na aliança do Luxo, responsabilizado. 2000 no 0012, autorizado, e aliança do Luxo, reportará o Oscar, o meu Golfe. 8, ajuste no 0 no 2. Ajustado de 12, reportarei. Ajuste no 1910, take the next right. Turn right, turn 1. 1901. Of the set. Voo 9750, autorizado pouso, pista 28, informo pista molhada. Vento 260 graus, 08 nós. Thank you. Give you pouso para o Golfo. Ignition 1910, clear to enter taxiway Juliet, gate 10. Taxiway Juliet and gate 10, region 1, 910. Gol 1172, aciona a identificação, autorizada a chegada TPIP 1, desça para 4 mil pés. O ajuste no 012. Voo 9750, solo 55, libere na próxima esquerda, Charlie, Índia, pátio principal, portão 8. Charlie, Índia, pátio 8. Tchau. Escute 028, pronto, voo 9998. Gol 1192, autorizado. Alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter 28, 1192. 1192, autorizado decolagem, pista 28, vento 280 graus, 089. Eu decolagem 28, voo 1192. Voo 1192, decolada 58, chame o controle, 119, decimal 8, no voo. 198, obrigado, bom dia. 295, ótimo, anda boa, boa noite. Boa noite, Papatango Oscar Romeu Golf. Papatango Oscar Romeu Golf, boa noite. Continue a aproximação. Aguarde correção. Reporte passando do CA-Vito 364. Desconsidera. Reporta curta final da pista 28. Informa pista molhada. Ajuste na 012. 1012. Reportará curta final. Oscar Romeu Golf. Papatango Oscar Romeu Golf, autorizado pouso, pista 28, vento 260 graus, 0612 a nós, pista molhada. Autorizado pouso 28, Oscar Romeu Golf. Salvador, é possível coordenar para de Aracaju com o centro do voo 1192? Voo 1192, centro, guarda. Puta! Voo 1192, autorizado, direto Aracaju. Aracaju, graças, 1192. Patango Oscar Romeo Golf, Solo 03, libere à esquerda, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição prevista 7 Romeo. Gol 1172, pista para 2000 pés, o ajuste na 012, autorizado a final LF Zulu, reporte estabilizado. 2000, ajustado 2012, autorizado LF Zulu, informar estabilizado. Gol 1192, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. Recife 2685, alterando 2545. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Firma a última parte, eu acho que eu arrumo o golpe. Autorizado, Oscar Romeo Golf, e atento ao fiscal do pátio 3. Oscar Romeo Golf já avisou com o balizador? Acho que o Romeo Golf já informamos já em infraero. Reporte quando visual com o balizador. Doutor, bom dia, o TAN 3520, informação Eco, coordena João Pessoa 350. TAN 3520, bom dia, prepare Aron Caju, tenho pré-autorizado 370, copia a coordenação para 350? Copia 37, o TAN 3520. TAN 3520, autorizado, João Pessoa, via Prisolo 17. Após, conforme rota, nível 370, decola da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva à direita, no perfil da Aron, após Caju, aciona 5155, controle 1199.8. João Pessoa está aprovado 370 pela Pérsula 17, decola da 18. Mantendo 2.500 pés, curva à direita, no perfil Aron Caju. 5155, a transponda 198 ao controle Salvador 3520, na posição 05. TAN 3520, confirmando a pista em uso 28 no 5, recorte para o pushback, acionamento. Terceira 28, senhora Pessoa, acionamento 3520. Receptou o curso da final INS28 1172. Bruno 172, compete na letra do luxo, minha torre, frequência 118 decimal 95. 895, 172. Salvador, boa noite, voo 1172, está na final ILS28. Voo 1172, boa noite. Autorizado pouso, pista 28, vento 290 graus, 0612 nós, informo pista molhada. Afirmativo, estou autorizado o pouso na 28, voo 1172. Gordo 66, esse mantém altitude de 4.000 pés, altímetro na terminal 10012. Uno 172, solo 14, libere à esquerda. Autorizado táxi via Alfa. Juliette, posição Alfa, mantém antes da Juliette. E Alfa vai manter antes da Juliette, o Uno 172. O Uno 72, antes da Juliette, confirma, vai aguardar qual posição? Inicialmente era aguardar a liberação do portão 5, o Uno 172. Ok, gente, vai manter então antes da Juliette aguardando a liberação. Salvador, TAM 3520 na posição 05, pushback acionamento está pronto. TAM 3520, autorizado pushback e acionamento, reporte para o táxi. Para TAM 3520. Corrigou o nome 7, 3, 1, 2. 173, bom dia, Guarulhos. Aguarde o instante, cópia, prepare, chambo 1, Leda Mótima. Roda no cordão. Gol 1172, o Airbus ingressando no pátio 3. Autorizado ingresso na Juliette, portão 5. Ingresso em que o Airbus virá, autorizado Juliette pátio, para a posição 5, gol 1172. Gordo 66, voe Tepipe, após Tepipe usando para final do procedimento ILS Zulu da pista 28. Desse mantenha 2.000 pés em forma estabilizada. Avalo Tepipe, descendo para 2.000, vai reportar estabilizado agora. Taxa 3520, nosso POB é de 181. Autonomia de 2 horas de íntima, pior é o alternado 3520. TAN 3520, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 28 via Juliette Alfa. Reporte na taxiway pronto. Correção, na taxiway Golf pronto. Juliette Alfa, cabeceira 28, reporta a pronto na taxiway. Golf 3, gol 1173, pronto, cópia. Sossega. Gol 1173, autorizado Guarulhos, via peso Luna 0, após Taubaté, nível 3, 60. Decola da pista 28, mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda, no perfil da São Voo Leda, Motiva, aciona 5164, controle 119, décimo 8. Autorizado Guarulhos, 360, 28, proa até 2500. Peso 10, Taubaté, 164, 19, 8, Luna 73, cruzamento correto no pátio 3, reporte para o pushback acionamento. Santa 3216, acione identificação, desça e mantenha altitude de 4 mil pés via chegada CPIP-1, altímetro no 012. No 012, está descendo via CPIP-1, 4 mil pés, Santa 3216. Santa 3816, está autorizada por Odioprim. Porto 66 estabilizou? Estou estabilizado no momento agora. Sente completo final, chame torre 1 no 8, decimal 95. Pode ser, pode ser, grato. Salvador, muito bom dia, o Gordo, beleza? Está 3520, mantém o ponto de espera da Golf. Mantém o ponto de espera, está 3520. Gordo 66, autorizado pouso, pista 28, vento 290 graus, 0612 nós, informo pista molhada. Esse primeiro pouso para o Gordo, está cruzando o momento do 364. ponte espera e pronto, então 3520. Então 3520, autorizado a olhar e manter pista 28. E manter 28, então 3520. Bordo 66, solo 30, libere a direita na hotel ou estacionar frequência livre. Será a direita no hotel, porta 2. Então 3520, autorizado a decolagem, pista 28, vento 290 graus, 07 nós. Iniciando a decolagem, então 3520. Então 3520, decolado 32, chame o controle 119, decimal 8, morro. 98, bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, senhor. 3520, cruzando agora 1.200, faz uma antena pro na sua escuta. Então 3520, contato radar, subavia saída Aroni, nível 370. 370, TAN 3520, Aron, no perfil 3520. Após 2 mil pés autorizado, cobrar a direita na proa de Aron. 2 mil, direita, Aron, fará 3520. Rodolfo, 173, no pátio 3, autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Como que é pista 1028? Aura, Zandera 19011 with Echo, position 10, request clearance to Ezeiza. Position 1911, bom dia, ready to copy. Ready to copy. Position 1911, clear to Sierra Alpha, Echo Zulu, airport, via Zulu 44, after according to route plan. Flight level 380, take off runway 28, maintain heading to 2,500 feet, turn left, Sunvo 1, departure, Leda, then Zoclo, transition, Skolk 5166, Salvador departure 119.8. Here to Ezeiza via route plan, flight level 380, runway 28, heading until 2,500 feet, then to the left, the Delta 1 Alpha, I am this, Diner Delta Transition, and it's close to 5166, then 119er, this is my light, Argentina 1911. Argentina 1911, first airway, up to Zulu 44. Salvo One Departure, Serra Alfa, November Victor Oscar, One, Leda, then Doclo Transition. Ok, Alpha Zulu 44, Zulu Sambo, Doclo Transition, Argentina 1911. Argentina 1911, read backs correct, gate 10, call me ready to push back and start up. Hotel, you're ready to push back and start up, Argentina 1911. Solo 1173. Prossiga, 1173. Saia pela direita aqui. Gente, o táxi será autorizado via quilo. Obrigado. São 38 no meio. São 38 no meio. A torre informa chuva leve próximo da final da pista 28. Gente, são 38 no meio. Salvador, gol 1173 para o táxi. 118 a bordo, 4 horas e 23 galeão. 1173, autorizado táxi até o ponto de espera da Taxiway Golf, via Kilo Alfa. Reporte no ponto de espera da 28, pronto. Kilo Alfa, Golf está no ponto de espera lá. Ele vai chamar pronto, obrigado. Gol 1173, prossiga. Eu acho que a gente vai ter que ir via Juliette, porque dá um prospecto do lado ao contrário aqui. Gente, o gol 1173 reautorizado, tá? Via Juliette Alfa até a Golf. Juliette Alfa até a Golf, obrigado. 3896 vai estabilizar no voo da 28. São 3896, complete final, chame torre 198, ele é sinal 95. 2895, São 3896. São 3520, chame centro Recife, chame 2685. Alternativa 125.45. 1265, 125.45, 135.20, bom dia, senhor. Bom dia, bom voo. Obrigado. Corte visual, com a pista 28. Ajuste na 0.12, informo chuva leve, pista molhada. Centro das condições, 1.012, reportará visual, só 3.8, 1.6.